meu bom pastor, meu conselheiro, você é tão bom, você é tão bom, você é tão bom. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em ti, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego o controle. Te entrego o meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Eu não quero perder o tempo que temo. Minha relevância é estar em ti, pois quando estou em ti, te entrego o controle, te entrego.